A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O primeiro programa deste novo ano de 2025. Boa noite, locutores. Boa noite. Boa noite. Como é hábito, continuamos com a nossa rubrica Discos Pedidos. Por isso, se quiser ouvir a sua música e dedicá-la a alguém, participe nesta nossa rubrica semanal enviando a sua sugestão para o e-mail clube.radio@aeoh.pt. Recebemos hoje a Adriana Costa, presidente da Associação de Estudantes do nosso agrupamento, empossada a 8 de novembro, e a Daniela Coelho, a quem agradecemos, desde já, a disponibilidade para estar no nosso programa. A minha primeira questão é para a Adriana Costa, presidente da Associação de Estudantes, e este é um cargo de grande responsabilidade. E a minha questão é, o que é que a motivou a candidatar-se? Sempre tive uma grande ambição para ser a Presidente da Associação de Estudantes, mas faltava-me coragem para o conseguir fazer, até para ser a Daniela, que se juntou a mim e juntas conseguimos organizar tudo para conseguir uma boa Associação de Estudantes. E, certo, mas o objetivo, disse que sempre teve essa ambição. Sim. E essa ambição passava por que objetivos? Pela concretização de que objetivos? Queria fazer a diferença pela nossa escola, melhorar as nossas condições e a relação entre toda a comunidade escolar. Muito bem. E para este ano letivo, quais são os objetivos que pretendem concretizar? Queremos, como eu referi ao bocado, melhorar a relação entre professores, alunos e funcionários, e com isso vamos fazer atividades que envolvem toda a gente e não só os alunos. Muito bem. E já tem algum desses projetos em curso? Estamos neste momento a tentar organizar um jogo de futebol de alunos contra professores. Adriana, tenho ideia que vocês em dezembro também fizeram uma campanha em que, portanto, uma campanha relativamente à comunidade escolar, da criação de brinquedos, de produtos de higiene, que vocês depois doaram a quem? Tivemos a ajuda da assistente social da nossa escola e foi tudo entregue a ela. Pronto, e depois a doutora Andréia é que provavelmente disponibilizou para alguma instituição, certo? No primeiro período não fizeram mais nenhuma atividade, portanto a Associação de Estudantes não fez mais nenhuma atividade? Fizemos um interturmas de basquetebol. Sim. E fizemos várias festinhas para os meninos, e o que me entusiasmou mais foi, fomos cantar musiquinhas de Natal para os meninos do primeiro ciclo e do pré-escolar do campus educativo. Na altura do Natal, pois. Sim. Obviamente. O meu nome é Adriana e gostava de ouvir a música Good Old Days do Macklemore e da Kesha, e dedico-a a toda a juventude de Oliveira. Thinking about the fans, we were underground, loading merch in that 12 passenger van, in a small club in Minnesota, and the snow outside of First Ave. I just wanted my name and a star. Now look at where we at, still growing up, still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd become. Couldn't wait to get older, couldn't wait to be some. Now that I'm here, wishing I was still young. Those good old days. Told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you won't forget, and all these reckless nights you won't regret. 'Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Wish I didn't think I had the answers. Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would've gotten out of my show. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you and that futon, we just begun. On the grass dreaming, figuring out who I was. Those good old days. I wish somebody would've told me, babe, that someday these would be the good old days. All the love you won't forget, and all these reckless nights you won't regret. 'Cause someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of the good old days. Never thought we'd get old. Maybe we're still young. Maybe you always look back and think it was better than it was. Maybe these are the moments. Maybe I've been missing what it's about. Been scared of the future, thinking about the past while missing out on now. We've come so far, I guess I'm proud. At night, worried about the wrinkles around my smile. I got some scars, I've been around. I felt some pain, I seen some things, but I'm here now. Those good old days. You don't know what you got, whoa, whoa, till it goes, whoa, whoa, till it's gone, whoa, whoa, you don't know. Como representantes dos alunos, como é que vocês auscultam a opinião dos estudantes da escola? Pelas nossas redes sociais e também temos uma caixa no bar da escola, onde pedimos ideias para atividades futuras. Mas há certamente uma grande diversidade de opiniões. Como é que depois se chega a um consenso dentro da própria associação, não é? Depois como é que vocês conseguem fazer um plano de atividades para executar? Tentamos ouvir todas as opiniões, por mais diferentes que sejam, e tirar o melhor de cada. Eu tenho uma curiosidade, que é, vocês foram eleitos, obviamente, não é? E tinham um programa eleitoral, certamente, não é? Para cumprir. Esse programa eleitoral, e que vocês certamente querem agora executar, passa por que tipo de atividades? Porque falou já em atividades no âmbito desportivo, de atividades junto dos estudantes mais novos. Que outras atividades é que pretendem levar a cabo durante este ano letivo? Qual é o grande objetivo da Associação de Estudantes, não é? Enquanto representante, de facto, dos estudantes em todos os órgãos da comunidade escolar, não é? Nós queremos dar alguma diversão aos alunos e facilitar-lhes um bocado a vida escolar deste ano. Por exemplo, queremos organizar palestras para os alunos do 9º ano que vão agora escolher os cursos para o secundário, feitas por alunos que estão neste momento nesses tais cursos, para terem uma perspectiva mais pessoal. E mais alguma coisa? Há certamente. Queremos tentar fazer o mesmo com alunos do 11º, 12º ano, com alunos universitários. Vamos ver. Vocês este ano, à semelhança dos anos anteriores, não vão fazer a Feira das Profissões? Vamos. Também nós vai. Queríamos tentar fazer a ida à Futuralia, mas as psicólogas da nossa escola tinham já começado um projeto com a feirinha das universidades, então acho que vamos ficar por aí. Eu pegaria aqui naquilo que a professora Rosa está a dizer, iria-vos perguntar, vocês ainda existe na nossa escola, à semelhança dos anos anteriores, as reuniões com o diretor da escola, com os delegados de turma, ajudem-me porque eu agora estou assim um bocadinho perdida. Sim, delegados e com os delegados de turma, e portanto, aí sim vocês também sim, têm assim, somos certo? Nós organizar. Estão, são vocês a organizar essas reuniões? Somos. Pronto, e já houve pelo menos uma reunião no primeiro período, se calhar uma por período? É uma por período, sim. Pronto, e digam-nos aqui quais foram as principais queixas, se podemos falar assim, ou os assuntos que foram sim, abordados nessa reunião. Sim. As maiores preocupações foi do bem-estar da escola em si, por exemplo, o pavilhão do ginásio estar tão danificado, ou as fechaduras nas casas de banho, ou o espelho da casa de banho do pavilhão C. Basicamente, a maioria era sobre as condições da escola em si. Sobre as instalações. Sim, as mas instalações. Até um bocadinho mais do ginásio, porque segundo me sim, parece, eu também tenho dúvida. Alunos que por vezes também falam sobre isso e parece-me que realmente o nosso problema na nossa escola, porque até é uma escola que sofreu obras, pronto, e que sim. foi intervencionada e que está, penso eu, que está com boas instalações, a parte do ginásio é que não é? Do sim, mas também vai ser intervencionada, sim, o ginásio. Mas penso que pela responsabilidade da Câmara. Sim, tenho foi o que o nosso diretor. De resto, os alunos não referiram mais nenhum aspecto que considerarem pertinente. Isso. E vocês também não, como Associação de Estudantes. A internet da escola também, que... Mas o senhor diretor disse que ia resolver esse assunto o mais cedo possível, por isso acho que já está melhor até. Que tipo de apoios é que a Associação de Estudantes recebe da própria escola e se vocês têm parcerias com entidades exteriores, ou externas à escola? Temos várias parcerias e patrocinadoras. A escola em si tem-nos dado um grande apoio, dando o exemplo da professora Cristina Borges, tem estado sempre ao nosso lado e a apoiar-nos com as nossas atividades, dando ideias extras. Por exemplo, na atividade do Natal, nós fizemos com o primeiro ciclo e pré-escolar e a professora Cristina deu a ideia de nós fazermos também na nossa escola e fizemos no bar, também cantámos umas musiquinhas. E fora da escola, temos várias parcerias com várias empresas, patrocínios. E essas parcerias são feitas no âmbito para a realização de atividades, é isso? Sim. Ou seja, são parcerias monetárias. Exatamente. Ok. Eu gostaria de fazer-vos uma pergunta, que é uma curiosidade pessoal, mas como é que se concilia a vossa participação na Associação de Estudantes com o vosso percurso escolar e com os vossos estudos? É tudo à base de sermos organizados. Por exemplo, nós agora estamos no 12º ano, temos várias tardes livres. Deixamos umas tardes para o nosso estudo e umas tardes para a nossa organização da associação. E dá muito trabalho organizar uma associação para a associação funcionar? Sem dúvida. Principalmente porque nós somos 40 membros, então é muitas opiniões diferentes e muitas atividades diferentes que queremos realizar. É um bocado difícil, mas nós conseguimos nos ajeitar. E as atividades que vão realizar? Vai ser agora durante o segundo período, sobretudo? Sim, porque não temos muito tempo no terceiro período. É um período muito curto este ano. Então estamos a tentar focar mais neste. Eu gostava de vos perguntar, uma vez, não tem propriamente a ver com a Associação de Estudantes, mas vocês são alunas do 12º. A Adriana, se não me engano, estás em Ciências e Tecnologias. Certo. E a Daniela, estás em Artes, será? Pronto. Sim. Eu gostava de saber se vocês já sabem o que é que querem seguir. Eu gostaria de seguir Engenharia Civil, em Coimbra. Muito bem, um belíssimo curso que nesta altura pois está a dar imenso porque há uma falta enorme de construções civis em Coimbra. Diz, e tu, Daniel? Eu vou seguir a arquitetura. Tu gostavas de seguir a arquitetura, sim, pronto. Portanto, vocês não tiveram dúvidas quanto àquilo que queriam seguir? Não. Então, gostava de vos perguntar qual é que é para vocês a vossa maior inspiração para se levantarem todos os dias e lutar por uma vida melhor dos estudantes do nosso agrupamento? É essencialmente contribuir para o bem-estar dos alunos e dar aos alunos de hoje em dia o que nós não tivemos na nossa altura e também dar continuidade ao trabalho da Associação de Estudantes do ano passado. Adriana e Daniela, e esta é a última questão que vos colocamos, se vocês pudessem organizar uma atividade sem limite de orçamento, qual seria essa atividade? Nós estamos agora a organizar o baile de finalistas do 12º ano e do 9º ano. Se não tivéssemos um limite, faríamos uma festa enorme, extravagante, para acabar o 3º ciclo e o secundário. Resta-me agradecer em nome do Clube de Rádio a vossa presença no nosso programa e desejar-vos a vós

como esguia mastriação de veleiro e acreditei firmemente que tu vias amanhã, porque só a tua alma foi visual até aos ossos, segundo a lei de máscara do teu nome. Para aqueles que não sabem, máscara, em latim, é persona, da qual deriva a palavra pessoa. Temos aqui um encontro entre dois grandes vultos da literatura portuguesa, Sofia e Pessoa. Boa noite a todos e a todas. Hoje vou falar de mais um animal. Eu anunciei o nome deste animal há alguns programas. Para quem não se lembra, o animal é a hidra, portanto falarei um pouco sobre ela. A hidra é uma espécie de animal clindário, de corpo cilíndrico e em forma de pólipo. Vive em água doce, preferencialmente em águas frias e limpas, pressa por uma extremidade a uma rocha, ou à vegetação aquática. Tem cor verde, castanha ou cinzenta. As hidras são animais ágeis, locomovendo-se ao longo das superfícies que ocupam. A hidra pode também reproduzir-se assexuadamente, gemiparidade ou brotamento. Nesse caso, da hidra nasce um gomo na sua superfície, que cresce e, quando já está madura, separa-se da hidra-mãe. Em seguida, fixa em algum lugar e continua a desenvolver-se independentemente. A reprodução assexuada também possui capacidades de regeneração. A hidra é um animal único no aspecto, porque ela nunca envelhece, podendo teoricamente viver para sempre. Na prática, é claro, em algum momento ela acaba por morrer devido a doenças ou predadores. Não realiza reprodução sexuada, ou seja, não precisa de relações sexuais para se reproduzir. Bom Natal e um bom fim de ano. Em curiosidades científicas, a Beatriz fala-nos sobre Isaac Newton e sobre o seu legado científico para a história e evolução da humanidade. O binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. Poema de Álvaro de Campos, O Vento Lá Fora. Olá, caros ouvintes. Hoje trago um assunto um pouco diferente. No passado dia 4 de janeiro, um dos maiores cientistas da história celebrou os seus 382 anos. Nascido a 4 de janeiro de 1643, Isaac Newton foi um dos maiores génios da história da ciência. Newton revolucionou o mundo com as suas descobertas em várias áreas. Este ficou conhecido principalmente por as leis do movimento, três leis simples que explicam como tudo se move, desde uma maçã que cai de uma árvore até os planetas que giram em torno do Sol. A lei da gravitação universal. Ele mostrou que todos os objetos no universo, grandes ou pequenos, se atraem, um motivo pelo qual estamos presos ao chão e os planetas não saem do lugar. A invenção do cálculo, uma ferramenta matemática que usamos até hoje em áreas como a engenharia, economia e tecnologia. Ótica. Ele descobriu que a luz branca é formada por várias cores, o que vemos no arco-íris. Newton não só explicou como o universo funciona, mas também nos deu ferramentas para continuar a exploração. Foi um verdadeiro gênio que ainda inspira a ciência e a curiosidade até aos dias de hoje. Na rubrica de economia, o Afonso dá-nos a conhecer os lucros históricos da banca portuguesa. Boa noite, caros ouvintes. A banca portuguesa deverá terminar o ano com lucros históricos. No início do ano, após os bancos terem apresentado os resultados de 2023, em vários casos, os maiores de sempre, os mercados consideram que tinham sido atingidos um pico excepcional. A DBRS aplicou de tremendo os lucros da banca europeia. Para este ano de 2024, previa-se que o setor continuaria fortemente lucrativo, mas em níveis inferiores devido à descida das taxas de juros e ainda a uma situação económica incerta. No entanto, os casos até setembro revelam que os lucros agregados dos 5 maiores bancos a operar em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, o Novo Banco, o BPI e o Santander, foram de 3.900 milhões de euros. O texto da Andreia tem como tema o Rei Dom Dinis e os principais feitos durante o seu reinado. Fernando Pessoa dedica a este rei um poema na sua obra Mensagem, evidenciando o seu caráter visionário. Na noite escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus há a ver, e ouve um silêncio murmuro consigo. É o rubor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Olá, caros ouvintes. Na semana passada foi divulgado ao público o rosto do rei Dom Dinis, que foi reconstituído através de análises genéticas. Mas, afinal, quem foi este rei e porquê é tão importante? Dom Dinis é filho mais velho de Dom Afonso III e da sua esposa Beatriz de Castela, e é conhecido pelo cognome de O Lavrador ou O Rei Trovador. Ele foi o 6º rei português, tendo subido ao trono com apenas 17 anos e governado por 46 anos, de 1279 a 1325. Durante o reinado, Dom Dinis destacou-se no povoamento, defesa e desenvolvimento do reino. Para além do seu papel na fixação de fronteiras, Dom Dinis concedeu cartas de feira com vista a dinamizar o comércio e criou conselhos. A sua ação também se fez sentir ao nível da promoção da agricultura e da construção naval. Organizou a defesa do reino, aplicou a justiça de forma uniforme e procurou limitar os privilégios que enfraqueciam a sua autoridade. Dedicou-se à arte e à cultura, foi importante autor da poesia trovadoresca e fundou a Universidade ou Estudo Geral, em 1290. Este rei também ficou conhecido por ter mandado aumentar substancialmente o pinhal de Leiria, que, inicialmente, tinha sido mandado plantar por Dom Afonso III, seu pai, e por ser casado com Isabel de Aragão, mais conhecida como a Rainha Santa Isabel. Chegou o momento de ouvirmos as notícias desportivas do fim de semana passado. Em primeiro lugar, pela voz da Inês, sobre as várias partidas disputadas pelos clubes do concelho nas modalidades de basquetebol e futebol. Depois, será a vez do David, que nos informará sobre as ocorrências futebolísticas nacionais, com destaque para a conquista da Taça da Liga por parte do Benfica. Boa noite, caros ouvintes. Esta semana vamos começar pelo basquetebol. O Sampaense jogou contra o Maio Basquete Clube, em São Paulo de Gramados, no dia 11, sábado, de onde saiu vitorioso com o resultado de 97-84. Já no domingo, dia 12, o Futebol Clube Oliver do Hospital ia deslocar-se aos Açores para jogar contra a Lusitânia, mas, devido ao mau tempo, a equipa foi impossibilitada de aterrar nos Açores, portanto, o jogo foi adiado. Ainda no domingo, o Lagares recebeu o Pedrolhense e a equipa da casa perdeu por 3-0, somando assim mais uma derrota. Por sua vez, o Nogueirense recebeu o Sourense, também no domingo, e o resultado final foi de 1-1, após a equipa visitante ter conseguido empatar. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Nesta rubrica sobre desporto, vou falar sobre algumas das últimas novidades que marcaram a passada semana desportiva, dando uma atenção especial à Taça da Liga e à Taça de Portugal. Começando pela Taça de Portugal, o Rio Ave venceu o Casa Pia, fora de portas, por 3-1. O Rio Ave entrou com tudo no jogo e aos 15 minutos já vencia por 2-0. O Casa Pia ainda reduziu por Henrique Pereira, mas aos 82 minutos, Tiago Moraes fechou as contas do jogo e colocou a equipa vilacondense nos quartos de final da prova. O Gil Vicente também está nos quartos de final da prova rainha, depois de uma vitória em casa sobre o Moreirense por 1-0, com gol de Félix Correia. Mas a surpresa do dia vinha do Alentejo, mais especificamente de Elvas, onde a equipa da casa bateu o Vitória Sport Clube. A equipa de Guimarães chegou ao intervalo a vencer por 1-0, mas na segunda parte o Elvas vinha determinado a fazer história e aos 50 minutos, Lucão devolveu as esperanças aos elvenses, que viram o seu clube consumar a reviravolta no marcador através dos pés de Desmond Nketiah. O ex-académica de Coimbra aproveitou uma desconcentração dos vimaranenses para colocar o Elvas nos quartos de final. Já na Taça da Liga, o Benfica superou o Sporting nas grandes penalidades e conquistou o troféu pela 8ª vez na sua história. Os golos só aconteceram na primeira parte, onde o Benfica marcou primeiro, através de Sheldrup, o norueguês já tinha sido aposta na meia-final contra o Braga e voltou a ser, agora na final, onde contribuiu com um golo aos 29 minutos. O Sporting respondeu e aos 43 minutos, Victor Gyökeres colocou o resultado em 1-1 através de um penalti. O resultado manteve-se até ao final dos 90 minutos, obrigando assim à decisão por grandes penalidades. Na marca dos 11 metros, o Benfica foi mais forte e venceu por 7-6, tendo apenas Francisco Trincão falhado. Com esta vitória, o Benfica mantém-se como o clube com mais taças da Liga no seu palmarés. Por último, mas não menos importante, o Futebol Clube do Porto falhou o assalto ao primeiro lugar, depois de ter perdido por 2-0 na Choupana, num jogo que teria sido adiado devido ao nevoeiro que frequentemente afeta esta região. À semelhança do derby na final da Taça da Liga, os golos também só apareceram na primeira parte, primeiro aos 17 por Dudu e antes do intervalo, aos 44, por Zé Vítor. Assim, a equipa comandada por Vítor Bruno mantém o segundo lugar, a um ponto do líder Sporting. Voltamos para a semana com mais novidades. Fique bem! Olá, eu sou a Ana Reis e queria dedicar uma música aos meus amigos. Pode ser a Circle, de Edith Brickley. Música. mais nobre e gloriosa entre todas as aves, a águia, é o tema do texto que a Ana Teresa nos vai expor no programa de hoje. Os filhos são como as águias. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Mas em cada voo, em cada sonho e em cada vida, permanecerá para sempre a marca dos ensinamentos recebidos. Madre Teresa de Calcutá. Olá, caros ouvintes. Antes de mais, quero desejar-vos um bom ano com saúde e muita alegria. Neste segundo período, vamos falar sobre animais que percorrem o espaço aéreo, sobrevoando o céu e vendo o mundo numa posição altaneira, já que no período passado falámos dos animais aquáticos. Vamos falar sobre a águia, que é uma espécie bem diversa. A águia é uma ave de rapina. O nome águia agrupa várias espécies que compartilham características anatómicas e ecológicas e que sempre nos chamaram a atenção por serem animais majestosos. Essas aves de rapinas diurnas são conhecidas por serem caçadoras e predadoras. Logo, alimentam-se de carne, embora algumas complementem a sua dieta com outros alimentos ou tenham uma dieta mais específica. Distribuem-se por todo o mundo, exceto na Antártida. Existem aproximadamente 60 espécies de águias em todo o mundo, inclusive muitas delas em perigo de extinção devido à sua grande diversidade. Destacaremos as espécies mais conhecidas e representativas. Não vou enumerar aqui todas as águias que existem, vou apenas referir algumas que conhecemos e outras provavelmente não sabíamos que existiam. Águia de cabeça branca, águia real, entre muitas outras que existem. Espero que tenham gostado desta breve exposição e para a semana vamos falar dos pombos. Quem é que já ouviu falar da deusa grega Nyx? A Ani recorda-nos agora no seu texto a figura mitológica de Nyx, a personificação da noite. Nyx, deusa da noite, sou feita de estrelas, sou feita de escuridão, sou filha da noite. Ao silêncio da alma, o descansar do meu ser. Não preciso fingir nem me esconder. As sombras camuflam meu anoitecer. Poema de Luz Loureiro. Olá, caros ouvintes. Hoje trago-vos um mito da mitologia grega, o mito de Nyx. Nyx é vista como a personificação da noite. Esta é uma das divindades mais antigas, filha de Caos, que representa o vazio primordial do universo. Apesar de não ser muito mencionada nos mitos, Nyx é conhecida pelo seu grande poder, ao ponto de até Zeus, o deus dos deuses e do trovão, a temer. A deusa é descrita como uma figura misteriosa e rodeada de escuridão. Esta vive no Tártaro, uma região profunda e sombria do mundo subterrâneo, onde o dia e a noite se encontram, mas nunca coexistem. Sozinha, ou com Erebro, a escuridão, Nyx deu origem a vários deuses e entidades, muitos deles associados a conceitos abstratos e sombrios. Entre os seus filhos mais conhecidos estão Hipnos, o deus do sono, que traz descanso aos mortais e deuses, Tânato, a personificação da morte, as Moiras, que controlam o destino de todos os seres vivos, e Némesis, a deusa da retribuição que castiga os que caem na arrogância ou no excesso. Outros filhos incluem Eris, a deusa da discórdia, e Hécate, ligada à magia e aos mistérios da noite. Apesar de ser temida, a deusa também era respeitada, pois simbolizava o equilíbrio entre a luz e a escuridão, bem como a importância da noite para a renovação e o descanso. O Afonso traz-nos a notícia da redução da dívida pública que ocorreu no ano passado. Seria uma boa notícia se não se desse o caso de a redução da dívida pública se dever ao assalto aos bolsos de quem trabalha, que é atulhado com mais impostos. Boa noite, caros ouvintes. Neste novo ano, a rubrica de economia continua. Para começar o ano da melhor forma, verificamos que a dívida pública recuou para 269,1 mil milhões de euros em novembro. A dívida pública, na ótica de Maastricht, considerada por Bruxelas, recuou cerca de 700 milhões de euros para 269,1 mil milhões de euros em novembro, face a outubro, segundo avançou esta quinta-feira ao Banco de Portugal. Esta descida refletiu sobretudo a redução dos títulos de dívida de curto prazo, menos 1,7 mil milhões de euros, parcialmente compensada pelo aumento dos títulos de dívida de longo prazo, 0,8 mil milhões de euros, e dos certificados de aforro, 0,3 mil milhões de euros, explica o Banco Central. A dívida das administrações públicas tem vindo a descer desde junho, sendo este o quinto mês consecutivo em que se verificou uma redução mensal. A língua irlandesa, ou gaélico, será o mote do texto que o Jaime nos vai apresentar hoje. Será o clima frio e chuvoso da Irlanda perfeito para a produção literária? A verdade é que o país, ao longo dos séculos, foi a terra natal de muitos escritores famosos como James Joyce, Bernard Shaw, Samuel Beckett, C.S. Lewis, Oscar Wilde e muitos outros. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. A língua irlandesa, ou Gaelge, é uma das mais antigas da Europa, fazendo parte da rica herança cultural da Irlanda. Pertencente ao ramo das línguas celtas, a sua história remonta a milhares de anos, quando era amplamente falada por toda a ilha. Com o passar dos séculos, especialmente após a colonização inglesa, o irlandês enfrentou um declínio acentuado, sendo gradualmente substituído pelo inglês como a língua principal da população. Contudo, esta língua nunca desapareceu completamente, permanecendo viva em certas regiões rurais mais isoladas. Já no final do século XIX, surgiu um movimento de revitalização linguística impulsionado pelo desejo de preservar esta parte essencial da identidade irlandesa. Com a independência da Irlanda em 1922, o irlandês foi declarado a primeira língua oficial do país. Desde então, o ensino obrigatório nas escolas, programas de rádio e televisão e até a presença online têm dado uma nova vida a esta língua. Hoje em dia, a língua irlandesa é um símbolo de orgulho e identidade para o povo da Irlanda. Mas, apesar de existir um crescente entusiasmo entre jovens e comunidades globais, menos de 2% da população fala irlandês diariamente fora das escolas. E é isto, caros ouvintes. Até à próxima, ou como se diz em irlandês, Slán leat. Por fim, destacamos algumas das atividades realizadas no nosso agrupamento. Alunos do agrupamento participaram no concurso promovido pela empresa Águas Públicas da Serra da Estrela Imagina Mais. Os alunos do primeiro ciclo foram desafiados a criar um desenho que representasse a personagem da água e a adesão foi entusiástica. No Conselho de Oliveira do Hospital, o vencedor foi o aluno Guilherme Nunes, do Campus Educativo de Oliveira do Hospital, e o desenho ganhou vida numa figura tridimensional que foi instalada no Largo Ribeiro do Amaral, na sede do Conselho. Parabéns ao Guilherme e a todos os participantes do agrupamento. O último dia de aulas do primeiro período foi o dia dos clubes e pudemos orgulhar-nos da diversidade de clubes que o agrupamento apresenta. Foi um dia em que os alunos, em todas as escolas, puderam participar nas atividades desenvolvidas pelos vários clubes. Durante o mês de dezembro, foram várias as atividades desenvolvidas para festejar o mês do nascimento de Jesus. Teatros, elaboração de presépios, concertos, decorações das salas e dos espaços exteriores das escolas, mercados de Natal, entre outras. Foram momentos de partilha entre alunos, professores, pais e comunidade educativa. Salientamos o concerto de Natal, Avós e Netos, que foi novamente um verdadeiro sucesso. As vozes de pequenos e graúdos proporcionaram um concerto memorável, numa noite de música, partilha e magia, onde os alunos das AECs participaram, acompanhados por grupos culturais do Conselho, que enriqueceram o espetáculo com música ao vivo. Foi uma noite inesquecível para todos os presentes. No dia 7 de janeiro, realizou-se, uma vez mais, o Lanche dos Reis Intercultural das turmas de PLA da nossa escola. Os formandos de português língua de acolhimento e os respectivos professores juntaram-se à volta da mesa para dar as boas-vindas ao novo ano. Nas conversas foram tocadas tradições e gastronomia, receitas, paladares, cheiros e cores de muitas nacionalidades. O convívio foi muito agradável e sempre enriquecedor. E o nosso restaurante Aquil de Aldente já abriu portas à comunidade. Se quiser deliciar-se com excelentes refeições, telefone e junte-se a nós para o 238-600-740. O meu nome é Ia e gostaria de ouvir Lamer dos Nine Inch Nails. Thank you. E é com música que nos despedimos deste 10º programa de A Escola e o Meio. Até para a semana! Agradecimentos especiais a Ana Teresa, Andréa Santos, Beatriz Borges, Inês Santos, Assita de Mangara, Afonso Dias, David Loureiro, Jaime da Graça, Ana Mendonça, Rosa Simões e às nossas convidadas Adriana Costa e Daniela Coelho. Na revisão de textos, Basília Torres. Na sonoplastia, Ivo Gonçalves e Bernardo Dias. A todos os nossos ouvintes, continuem bem e continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.